short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. E aí, galerinha do PWB, estamos de volta com mais um Por Fora Backstage. E hoje, antes de tudo, quero dar um aviso para vocês que estão me pedindo Twitter e tal, e tal, e tal. Eu não vou fazer, tá? Porque o Faraco tá fazendo uma surpresa e nem eu sei o que é, só ele sabe. Então, quando ele lançar isso daí, vocês vão ficar sabendo junto comigo e com o Victor. Agora, eu quero apresentar os participantes. Depois ele falar os temas. Primeiro, aquele que manda na porra toda, aquele que é dono de tudo, e aquilo que é conhecido como Wikipedia Man, o professor Pasquale, o nosso querido amigo Guilherme Faraco. Alô, você! Mais uma edição aí, né, pessoal? Hoje, dois viados nos ouvindo, e para quem quiser, na próxima edição, a gente vai liberar ouvintes especiais. Isso daí, isso lembrando daí, que hoje foi um especial fiasco no Facebook, tá? Muito obrigado. Pelo apoio. A gente teve que chamar. Não, chamar não, né? Entrou dois retardados que ficam o dia inteiro no PWB. Mas a gente quer gente nova, não esses bosses que a gente já conhece. Não, brincadeira. Brincadeira. E é isso aí, pessoal. Da próxima vez, fiquem ligados aí. Não deem bobeira, né? Isso aí. O nosso segundo participante. Só uma coisa, eu sinto que o Tufão está aqui, velho. Eu prefiro. Eu também presinto isso, mas enfim. O próximo participante é ele, aquele que falaram que ele tem a voz fina. Que é o nosso querido amigo Vitor Hugo. Fala, galera, tudo bom? Estamos aí com mais um Por Fora do Backstage. Com três assuntos muito. Com assuntos bastante interessantes. E espero que vocês desfrutem do que vamos apresentar para vocês. nesta linda manhã, ou nesta linda tarde, nesta linda noite, até mesmo linda madrugada. Isso mesmo. E como sempre, o Vitor Hugo fazendo o Vitor Guices, nunca faz fazer isso. E agora eu quero apresentar os dois ouvintes essenciais que estão aqui, que vieram pelo Cibox, que é o Rodolfo Alencar e o Edu Duarte. Então eles estão vindo a gente gravar o podcast hoje. Semana que vem pode ser vocês, hein? Então é isso daí. E como o Vitor Hugo já deu spoiler, a gente vai falar sobre três temas hoje. Isso mesmo, três temas, cara. Novidades na área. E esses temas são os seguintes: Coisas de Criança, que foi sugerido pelo Leozinho; Lendas Urbanas, que foi sugerido pelo Thiago; e Coisas que Me Emputecem, que foi sugerido pelo Renan Oliveira. É isso. Então, eu pressinto aqui na minha cabeça que o Faraco vai falar alguma coisa sobre esses temas. Tô certo, Faraco? É, você tá certo, só que primeiro você tem que me dizer por qual tema a gente vai começar. Sim. A comentar. A gente irá começar por lendas urbanas. Lendas urbanas? Muito simples. Lendas urbanas são histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista. A maioria das vezes são histórias que não são comprovadas. E é muito, presenciado em folclore moderno. E são histórias, na maioria das vezes, de terror que não são comprovadas. Pelo menos eu nunca comprovei nenhuma. E é isso aí, pessoal. Basicamente isso. A explicação tá lixo? Tá, mas é isso, lenda urbana. Eu não posso começar a inventar as coisas. Então, primeiramente, né? Eu quero fazer uma pergunta para os dois. E depois vou responder por último também. Quais são as lendas urbanas que vocês dois conhecem? Ah, tem várias. Tem tipo aquela da loira do banheiro lá. Sim. Tem várias. Tem uma que conta aqui que um cara uma vez sofreu um acidente de moto no cemitério. Tinha umas pessoas meio doidas, uns grupinhos que iam no cemitério e uma vez, não sei se é verdade, das pessoas do grupinho morreu e outras ficaram atormentadas. E os caras falam que apareceu o cara que foi atropelado lá. Não, que sofreu um acidente de moto lá. Mas eu acho que muita gente, pouca gente ouviu, é mais municipal daqui mesmo, da cidade. Essas aí, mais famosas por aqui é essas. E aí, Vitor? Bom, cara, é da loira do banheiro, é da Maria Sangrenta, que pra quem não conhece era... Eu não lembro direito, se eu estiver errado me corrija, é que você tinha que estar olhando pro espelho 3 vezes e dizer uma palavra lá que eu esqueci. Aí você invocava, entre aspas, a Maria Sangrenta. E assim, de lenda eu só lembro essas duas. Eu já ouvi falar de várias outras também. Que não vem à memória, mas são boas também. Bom, vocês puderam perceber que o Vitor Hugo sabe muito bem o que ele tá falando, né? Porque nem lembra o que tem que falar na frente do espelho pra poder invocar a Maria Sangrenta. Eu nunca tentei, né? Mas é porque não funciona, né? É. Ou porque ele não tem coragem. É, também pode ser, eu acho que é isso. É mais mas, mas, cara, eu conheço a da loira do banheiro. A da Maria Sangrenta também conheço. Pô, cara, tem tipo o Homem do Saco. Quem não lembra do Homem do Saco, velho? Você lembra do Homem do Saco? Eu lembro. O Homem do Saco. Tipo, lenda urbana também. O Homem do Saco foi o Homem das Cavernas da Pedofilia. Segundo boatos. Vai boatos. Também, tipo, a gente pode usar, tipo, Curupira. Eu sei que faz parte do folclore, mas também é lenda urbana porque não existe. Mula Sem Cabeça. Ah, Mula Sem Cabeça, controverso. Ah, acho que não, cara. Lobisomem também não existe. Tudo que não existe, gente. Ah, cara, eu já vi uma mula sem cabeça assim. Vitor Hugo tá aqui. Ô, louco, mano. Ô, louco, velho. Não. Desculpe pelas ofensas aí, tá? Desculpa. Mas eu acho... A minha casa foi feia também. Desculpa te interromper de novo, Ramon. Mas é sempre assim. Eu sempre te interrompo porque eu gosto de me aparecer mais, entendeu? Desculpa a sociedade. Porque, assim, o Faraco, cara, é uma pessoa que gosta de agregar valores. Eu sou uma pessoa muito antenada que gosta de agregar valores. E eu interrompi de novo. Chupa a sociedade. Sim, então por isso que ele é assim. Então, eu quero saber se quando vocês eram crianças, vossas mães falavam, se vocês não se comportassem, elas iam te dar pro homem do saco, passavam na rua. Elas já te falaram isso? Ah, mano. Um monte de vez. E tinha aquela história também do mal, saca? Sim, sim. Como assim, do mal? Do lobo mal, entendeu? Ah, lobo mal, sim. Lobo mal, tô ligado. Por falar em lobo mal, cara, eu lembro até de um episódio do Mundo da Lua que o lobo mal aparece, cara. E do Castelo Rá-Tim-Bum também. Mas isso não vem ao caso, porque isso não é o tema. É, o Ramon, como sempre, lembrando da sua infância. Sim, cara. 1930, brincadeira. Porque eu sou mais velho daqui, então vocês têm que me respeitar, tá bom? É isso aí. Mas então, sempre falavam e... Mas assim, eu nunca liguei muito pra isso, porque eu sempre soube que era mentira. Ah, cara, quando você era criança, você tinha nem um pouquinho de medo, velho? Você não sabia se era mentira ou não? Não, eu tinha mais medo de assassinos que existem, realmente. É, também, né? Pois é. É um bom medo. É um bom medo esse. Eu só falando desse assunto logo quando você sai correndo pela casa e vê a porta aberta, né? E um barulho muito escroto, por sinal. Aconteceu comigo, faz uns 2 minutos, né, Ramon? Tem quase uma hora fora. O Araco se borrou todo, pai boato. Não, isso não. Ele foi trocar de roupa. Mas e você, Victor? Bom, sempre ela falava, mas como fala que eu disse também, eu também não acreditava, mas sempre eu tinha um pouquinho de medo do escuro. Sempre que eu ficava no escuro, eu corria assim, olhava pra trás, pra ver se alguém tava me seguindo, saía correndo. Mas acho que tudo sempre foi história. Me arrependo de ter acreditado quando era assim. Eu também, cara, minha mãe falava isso, homem do saco. Eu tinha medo, cara, porque eu era muito criança, eu era meio bobinho quando eu era criança. Eu era meio Janjão. Janjão, como sempre a gente falando umas palavras complicadas. Sim, mas hoje em dia eu não tô tão medo assim também, não. Cara, eu tenho... Tipo, tem cada... Acho que cada cidade e região tem uma lenda urbana própria, né, cara? A minha não tem... A minha tem, sim, uma lenda urbana. Quem é de onde eu moro, acho que não tem ninguém de onde eu moro ouve esse podcast, pelo jeito. Que tipo, eu estudei numa escola que chamava... O Ramon, eu acho que tem sim, tem o Renatinho Heblin, só o forte entenderam. É, Renatinho Heblin, ele é de Limeira, verdade, ele é de Limeira. Então, eu e ele, a gente estudou na escola que chama Professor Lázaro Duarte do Pátio, certo? Porque foi um professor que deu nome à escola. E tal. E daí, quando você ia pro intervalo, certo? Tem tipo, tinha a quadra, e mais pra baixo tinha um gramado. E nesse gramado tinha tipo. Tinha tipo de uma ondinha assim. E a lenda urbana diz que o professor que deu nome à escola foi enterrado lá na escola, tá ligado? Tipo, ele tá enterrado lá na escola, por isso tem aqui. Por isso tem aqui. Tem aquela ondinha assim no gramado. Muito louco, velho. Se cagava lá quando passava, né? Não, cara, tipo, eu fiz uma coisa que a gente tentou invadir lá pra fazer uns... Ramon, desculpa cortar essa linha do pensamento novamente, mas você já percebeu que quando o Vitor Hugo fala umas coisas bizarras, assim, tipo, se cagou todo, ou qualquer outra coisa que seja besteira, que ele fala com uma voz meio assim, ó, se cagou todo, hein? É. Esse que dá medo, esse que é macho. Não. Não, é que ele não pode falar muito alto, porque tem pessoas na casa dele que não podem ouvir, senão ele fica de castigo. Né, Vitor? É, só comendo. Eu só queria falar uma coisa que aconteceu hoje. Não tem nada a ver com o assunto, mas envolve uns participantes desse podcast que ele teve a moral de falar que o algodão é feito de lã. Só deixa isso com vocês, tá bom? Quem será que falou? Se vocês quiserem saber quem foi que falou, tá na próxima edição, beleza? Então, voltando ao minha linha de pensamento. E tem um supermercado aqui em Limeira que chama Açaí. É tipo aquele hipermercado, manja, varejista, acho que é o nome. E daí, tipo, antigamente onde tinha esse supermercado, era um cemitério. Ou seja, destruíram o cemitério e construíram o prédio em cima. Dizem as lendas que de madrugada, se você passar lá, você vê os carrinhos se mexendo, porque tem espírito lá dentro se comandando com os carrinhos pra fazer barulho pra as pessoas. É sério, cara. E não. É, mas tipo assim, eu acho que eles andam de carrinho porque é uma forma deles se divertir, né? Não pra assustar as pessoas. Eu também acho, porque minha, se for no mercado sem ter nada pra fazer, você andar de carrinho, né? É claro, ué. Por quê? Não tem outra explicação pra isso. Vai fazer o quê? Vai fazer compras. É, então, eles não vão fazer compra. Não dá, né? Vocês ficam brincando lá de bate-bate. Eles não comem, né, meu? Então... É. E... Agora, vamos... Lenda urbana, certo? Vamos... Tipo, tem um filme que é de uma lenda urbana que eu recomendo muito, que é aquele... Quem já assistiu aqui Beetlejuice? Ninguém. Traduzido pro português, fica Besouro Suco, que passava no SBT. Nunca vi isso. Então, beleza. O filme é assim, tipo... É tipo de lenda também. Eu acho que tu viaja. Se você estiver viajando, me desculpem. Que é assim, que ele só aparece quando você fala Beetlejuice 3 vezes. Tipo uma ideia sangrenta. Só tem que ser de frente pro espelho. Você fala assim, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Ele aparece. É engraçado o filme, é de comédia. Assistam, recomendo. Eu queria recomendar um site aí pra, pro pessoal que quer ver lendas urbanas. Eu acho que eu vou até pôr na descrição. É, não sei se eu vou colocar esse site, porque até lá eu posso achar o melhor, mas o que eu conheço assim é só lendasurbanas.xpg.com.br. É um site que tem lendas urbanas. São bem escritas, por sinal. Mas pra quem quer saber de lendas urbanas, às vezes, tem muita lenda urbana, então às vezes você fica curioso e pode pesquisar nesse site ou em outros que eu vou colocar no post. E aí você pode aproveitar e ficar com medinho ou não. Sim. É, se você for tipo Vitor Hugo, vai ficar com medinho, sim. Eu não tenho medo, né? Agora vamos abrir um novo leque aí pra falar de lendas urbanas do folclore brasileiro. Certo? Tais como Saci Pererê, Curupira, Caipora. Quem se o Caçabatimão vai lembrar da Caipora? Mula Sem Cabeça, Lobisomem. E quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo vai lembrar do Saci. E sim, da Cuca. Da... Então eu quero saber dos dois, qual foi a primeira lenda urbana do folclore brasileiro que vocês ouviram falar? A minha foi o Saci. Até porque eu assistia bastante o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na Rede Globo, eu acho. E foi lá que eu conheci a primeira lenda urbana do folclore brasileiro. E depois eu conheci outras na escola, né, cara? Eu acho que eles fazem muito isso em escolas. Sim. Porque eles fazem até um dia lá que você tem que fazer um desenho sobre isso. Ou então pegar histórias. Mas isso é bem no primário. Mas foi quando eu conheci, assim. Isso aí. E você, Vitor Hugo? Bom, eu conheci pelo Saci também, porque meu colégio tinha muitas essas festinhas de folclore. E quando eu fui pela primeira vez, eu vi pela primeira vez o filme do filme, não. A série do Saci Pererê que tinha, que não recordo o nome. E logo depois você foi apelidado de Saci. Fui, e... pô. Tem tudo a ver. Claro. Aí gostei. A primeira lenda foi o Saci. Não me arrependo de ter conhecido, claro. Quem não se arrepende. Por quê? Não, por acho, quê, achei legal. Não me arrependo. Ah, tá. Agora entendi. Acabou. Vai, já? Irmão, a palavra é sua. É só isso. Nossa, que punhão construtivo, hein, velho. Meu Deus do céu. E o Ramon, não sei se vocês perceberam, mas ele tá um pouco doente, então na próxima edição a gente vai falar sobre as heranças da medicina. Isso aí, é um bom tema. E, bom, eu conheci primeiro, acho que como toda criança da minha época, cara, a gente conheceu com Sítio do Pica-Pau Amarelo, cara, mas não essa versão aí que passa na Globo. A primeira versão ainda. Não, mas a minha também foi a primeira, eu nem passa mais, eu acho. Não, então, de lá conheci o Saci, lá conheci a Cuca, lá, A Caipora eu conheci por causa do Rá-Tim-Bum. Chamava ela quando assoviava. Aquela mulher toda vermelha lá. Curupira que tinha os pés pra trás. Que cuidava da floresta, paz. E a É, Mula Sem Cabeça. e o interessante dessas lendas urbanas é que se você percebeu os problemas deles, assim, as bizarrices estão no pé, já percebeu? Sim. Ou alguma parte do corpo, ó, a mula sem cabeça, Saci Pererê, não tinha uma perna, Uma perna. e o Curupira era pé torto, né? Era Né, pra posto pra trás. chão. Né, velho? Que merda, né, velho? Por que os caras pensaram isso, cara? Não tinha mais medo, não tinha mais jeito de dar medo. Mas eu acho que, principalmente olhando do Saci e do Lobisomem, cara, continuam viva. Porque grande parte, tipo, quem mora em fazenda, quem tem avô que morou em fazenda, bisavô, eles costumavam contar as histórias pra criança, né? Que tinha pegado o Saci Pererê, colocado na garrafa, que tinha visto o lobisomem. Então acho que por isso que continua vivo até hoje essas lendas urbanas no Brasil. Pô, se bem que molecada hoje em dia não sabe nem quem que é Saci Pererê, quase, né, velho? E essas histórias que o pessoal conta é praticamente elas mantêm viva porque é uma cultura que nem aquelas lendas de pescadores. Sim, que pescou com a área de 10 quilos. É, mas a maioria talvez é tudo mentira também, essas Sim, lendas cara. urbanas. Tudo mentira. Já que a gente falou aqui do folclore brasileiro, a gente pode abrir um outro leque e falar sobre o quê? Sobre lendas urbanas de outros países. Tipo como Monstro do Lago Ness, o Bigfoot dos Estados Unidos, que tem aquele que parece um Pé macaco. grande. Isso, o pé grande, isso mesmo, o pé grande. Tem também o Yeti, que é um tipo um pé grande, só que vive no em algum país polo norte, acho que é aquele tipo é branco, tem pelo branco só. Eu acho que posso falar. Não, pode falar, continue aí. Não, vou pode falar que eu vou precisar de um negócio aqui para falar para vocês. Pode falar. Então, eu conheço das lendas internacionais, o Pé Grande é a mais conhecida, passa até nas séries assim de TV, sobre todo mundo querendo achar a pegada do Pé Grande e tal. Acho uma lenda bem bacana, melhores produzidas até que a do Brasil. Não é que eu lustre as bolas dos caras, mas são bem feitas. E eu acho que também a do Lago é. É, eu não sei muito a respeito, mas eu já ouvi em filmes assim, e é bem assustadora pelo que eu vi. Mas eu não conheço muitas lendas assim, não, internacionais. Mas o que eu sei é que elas são bem mais produzidas, bem melhores produzidas do que as brasileiras. Sim, fala aí, Victor. Bom, cara, é de lenda internacional, só conheço uma que era, acho que é na Sul. Suécia era um homem que ele morreu. Era uma vila bem pacatazinha, só que ele foi pescar, aí ele morreu afogado e o lago ficou com a maldição. E todo mundo que vai pescar, sei lá, tem peixe assassino, só sabe como é que é, né? Lenda, né? Só assim, de internacional só conheço esse, o do Lago Ness, o Pé Grande só. Tipo, falando nesse assunto, tem um negócio chamado criptozoologia. Que é isso? É uma arte, tipo, é um estudo que tenta achar esses animais lendários, tipo, o Homem das Neves. Então, por exemplo, tem uns cara meio louco aí que sai pro mundo pra tentar achar isso, velho. Tem noção? Que loucura que é isso? Tentar achar o vampiro, o bisão, essas paradas. Não existe, velho. Eu acho meio Não bizarro fazer existe. isso, cara. Eu acho bizarro, cara. Não tem motivo. Mas vale ressaltar que esses caras falavam que existia a lula gigante. E isso realmente existe, cara. Os caras conseguiram capturar uma e dissecar e tal. A lula gigante existe de verdade. Até passou um seriado no Discovery Channel que mostrava essa lula gigante. Ela existe. Não, Talvez Mas. até existam, que o Não, não, não, pessoal fala. cara. A lula gigante existe de verdade. Não, não, eu tô falando as que o pessoal fala, tipo vampiro, quem sabe, né? Sim, a gente não pode falar, né, cara, se existe ou não. Talvez No num passado tempo. pode ter Tinha existido, sim, total. tipo o Drácula e tal, mas não tem como comprovar, mas é isso até meio século não. até uns anos atrás ninguém sabia se o planeta, por exemplo, era redondo ou quadrado, por exemplo. Sim. Então já que a gente sabe. E o pessoal também, quando surgiu o computador, achava que a máquina ia dominar o mundo, só pra constar. Aqui, quem é. Pode falar, pode falar. Não, é só um adendo rapidinho, porque não é porque eles descobriram uma coisa, é que sempre que eles vão fazer busca, eles vão fazer buscas sucessivas e tal. Que eles vão ter. Como é que fala? Eles sempre vão achar aquilo. Não. Às vezes eles acham, às vezes não. Nem sempre. Sim. E tipo, já que a gente tá nesse assunto aqui, eu vou passar uma lista pra vocês e pros ouvintes também, de animais que eles acham que existem. Então, se vocês quiserem pesquisar aí, procurem no Wikipedia, que ela tem quase todos daqui. Anaconda gigante, Archaeopteryx, Ahu, que é um morcego, macaco de Ióis, baleia de Giglioli, Bessie, que é tipo igual o monstro Lago Ness, que habita o Lago Erions, onde fica. Ele tem besta de Bladenboro, besta de Bray Road, besta de Busco, besta de Gilvaldan, besta de Exmoor, e por aí vai, cara. Tem um monte aqui. Eu deixo a lista no post. Sim, deixa a lista aí pro pessoal pesquisar. E vendo aqui, eu lembrei de um, cara. A gente esqueceu de falar do Brasil. Que era o chupacabras. Nossa. Quem lembra do chupacabras, cara? Eu lembro. Eu também lembro, cara. Eu lembro que dava até no Fantástico, cara. Em jornal, um bagulho muito louco, cara. Muito louco. Mas isso não era nada. Não era nada, era só lenda urbana também. Comparado com o conteúdo anterior, é só uma lenda. Sim, só uma lenda, mas... tipo... até passou, tipo... passou um... tinha uma série na Fox que chamava Penn & Teller. São dois mágicos e tal, que apresentavam esse programa. E daí, cara, eles fizeram um episódio sobre isso. Sobre o Monstro Lago Ness, sobre o Homem das Neves, o Pé Grande, cara. E, tipo, tem muita gente que acredita que isso existe, velho. Tipo, é uma crença desse pessoal que acha que existe, mas não sei se existe, cara. Não tem como provar, negar ou não. Tipo, se fosse... Ah, eu já vi esse Ben Taylor, já. Se fosse pra aparecer, cara, já tinha aparecido há muito tempo, já. Qualquer um conseguiria achar. Concorda comigo? Sim. Sim, sim, sim. Então, velho, é isso aí. Agora, qual mais lenda urbana tem que vocês lembram aí? A gente podia falar. Deixa eu ver aqui. Ó, o tal do Rodolfo Alencar aqui, que é um dos nossos ouvintes de hoje, contou uma história um pouco estranha aqui. De piores assassinos. Piores assassinos. Depois ele conta melhor pra gente aí, porque... Mas já que você tá aqui, Rodolfo, digita aí que eu leio pro pessoal, que eu fiquei curioso agora. Enquanto você digita, vou falar aqui ainda desse assunto, os animais que a criptozoologia estuda que foram confirmados, que é o Advoarch, o Selacanto, dragão de Komodo, todo mundo conhece, gorila... Lula gigante, lula colossal, ocape, ornitorrinco, moá, guepardo, hipopótamo pigmeu, bisão, golfinho comum de bico longo, existe logo, pô. Mondobastozoa, lagarto monitor, bonodo, cavalo de Przewalski, wallaby de cauda pontiaguda, marta americana e macaco narigudo. Ixi, quero ver a foto desse aqui. Deve ser tenso, né, cara? Deve ser tipo um triple A de animal. É uma caca narigudo, velho. Isso mesmo. Ele tá em extinção, cara, ó. Tá vendo? Tá ameaçado de extinção. O povo não cuida, velho. Ele vai sumir mesmo. É, se vacilar, tem gente que nem conhece. Mas, cara, se você, tipo, procure... O Discovery Channel fez um documentário sobre isso, do Lula Gigante. Procurem, cara, é muito interessante ver. Porque ela existe de verdade, velho. Procura que é muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu vou. Rodolfo já postou aqui, eu vou conversar pra, eu vou ler para vocês. Abre Nossa, aspas. pensa história. Era tipo os piolhos de outra espécie, que era do tempo de antes de Cristo. E pegava em pessoas com mais higiene, e com isso, com o tempo, iria destruindo a cabeça da pessoa. E ela morria. Passou até nos cobertinhas e tal, certo dia irei achar o link e passo pro faraco. Beleza. Eu te Beleza. guia não, cara. Tentar achar até como propôs só o podcast, pô. Bom, cara, se for nesse nível, assim, a gente pode falar também desse cara velho. Que existe, eu acho. Quem assistiu aqueles filmes da Múmia, Retorno da Múmia, tal, aparece ele, aquele besouro que entra por baixo da pele. Sim. Eu já vi. Então, não sei se existe ou não, cara. E Mas. Ramon, eu que aproveitando aí que o Rodolfo falou sobre essa história e ele é um ouvinte, queria agradecer um pouco tarde, né? Eu achei que foi meio tarde o que aconteceu isso, mas agora no Facebook 87 pessoas foram alcançadas. Ou seja, começou a fazer sucesso depois que a gente gravou e já escolheu o pessoal. Então, Sim, então da galera, próxima ó. vez o pessoal entra mais cedo, fazendo um favor, se puder. Sim. E comenta no Facebook também, não só no Cbox. Sim. Tipo, a gente não tem dia pra gravar, certo? Então fiquem ligados aí, porque a gente pode, tipo, postar a gravação do Por Fora agora. Se quiser entrar, adiciona no Skype. Então fiquem ligados aí que a gente começa com a gente grava do nada. Beleza? E deu viral, inclusive, Ramon. O que que deu viral? Essa postagem que a gente convidou o pessoal, porque normalmente as pessoas que viram foram 53 que curtem a página. E mais 35 que não curtem a página são amigas delas, viram e curtiram, entendeu? Ah, é algo assim. Ou seja, virou viral, bem dizer. Virou viral, isso aí. Então, galerinha, acho que por lenda urbana a gente conseguiu abranger quase tudo já. Então vamos encerrar por aqui o de lenda urbana. Até porque eu particularmente não sei muito sobre o assunto. Sim, tipo, qualquer dia a gente pode fazer, a gente pode. A gente pode fazer um de terror, que tal? Tipo de Sim, creepypastas e essas sim, sim. coisas. Ia falar isso, a gente pode abranger creepypasta, filme de terror, essas paradas aí, se vocês gostam. É só deixar Comenta. nos comentários que a gente faz Sim. uma parte 2 assim. Sim, uma parte 2. Bom, o Lindos Urbanos já foi, que foi ideia do nosso querido amigo Thiago. E agora a próxima vai ser Coisas de Criança. Que por acho alguma coisa me diz que o Faraco vai falar de novo agora. Coisas de crianças é o seguinte, pode ser um ato que uma criança faz, assim como o ato que o Vitor faz é vitoruguices. O que Sim. as crianças fazem é criancice, por exemplo. Ou É. então pode ser um produto desse, ou um programa de TV, ou qualquer coisa do tipo do meio de comunicação, destinadas às crianças. E só para aquele público-alvo, as crianças. Pode ser também coisas da infância. Por exemplo, brinquedos, desenhos até destinados para criança, entre atitudes de criança, por exemplo, chorar para ter algum brinquedo, por exemplo. Exemplo tosco, mas Sim, tá sim. valendo. É isso daí, Sim. basicamente. Então, a gente pode abranger várias coisas aí. Tipo, coisas que pode ser manias de crianças. Pode ser desenhos para crianças. Pode ser brinquedos para crianças. Certo? Concordam comigo, sim ou não? Sim. De acordo. De Eu acordo. só quero fazer um comentário aqui. Deixa quieto, pai. Não vou comentar nada, não. Agora comenta, não vai deixar o pessoal curioso. Sim, vou fazer um comentário que não sei se já foi pro ar ou não. A gente falou de Bigman. Já foi pro ar esse podcast ou não? Já agora não tem mais nenhum, só esse aí mesmo. Sim, Ele então. gravou. A gente falou de Bigman tempo atrás. Eu fiquei sabendo que o ator que faz o Bigman vai vir pro Anime Dreams esse ano. Ó. Então você, pequeno gazebo, se quiser ir pra Anime Dreams ver o cara que faz o Big Mom, vai, cara. Meu sonho de criança era conhecer ele, mas não vou poder ir. Então vai lá. conheçam ele por mim, tirem uma foto com ele, mandem um abraço pra mim, beleza? Sei que vocês são fodas assim, confio em vocês. Então, falando de desenhos, a gente pode falar sobre desenhos de criança, beleza? Pode ser desenhos, que filmes, tipo desenhos... Mas depende, tem muitos desenhos que adultos assistem. Qual que é o conceito de desenho de criança? Padrinhos Mágicos. Tá, mas muitos adultos assistem. É, eu assisto. Então. Backgardigans pra criança. Não, tipo, não importa se adulto assiste ou não. O que importa é feito pra criança. O público óbvio é criança. Brinquedos e essas coisas aí. Tá. Max Steel? Isso, Max Steel. Então, eu vou falar tipo desenhos de crianças que eu conheço. Que é... Padrinhos Mágicos. Backgardigans. Me ajudem aí se vocês lembrando. Deixa eu ver. Dora a Aventureira. Dora Aventureira, isso. Gol, Diego, gol. Vamos lá na... Isso, cara. Isso. Vamos lá em bala. Tipo, Phineas e Ferb. Phineas e Ferb, isso mesmo. Como que é o nome? Qual é aquele dos trens, cara? Eu esqueci do trem. Ah, Thomas e Seus Amigos, eu assistia bastante. Ah, Três Espiãs Demais, também. Scooby-Doo. É, as Meninas Superpoderosas. Enfim, tem vários. Tem vários, cara. Mas agora eu quero saber, assim, qual que é a coisa de criança que vocês mais se irritam, cara? Porque, por exemplo, eu, assim, eu odeio criança birrenta. Se vê uma criança birrenta, dá vontade de meter a mão na cara. Porque eu odeio criança que faz birra por qualquer coisa. Eu odeio criança que fica enchendo o saco, não gosto. E criança que é chata, também não gosto. Tipo o Vitor Hugo, assim. Obrigado. Não, cara. Então, o que eu... Eu posso falar já? Pode. Então, o que eu não gosto são aquelas crianças que exageram muito no choro, birrentas, né? E que são mimadas, que ficam implorando por um determinado produto ou alguma coisa, assim. E se não ganha, começa a chorar, espernear, falar que o mundo acabou, essas coisas. Mas a maioria, eu acho que não sabe nem o que tá fazendo, né? Eu acho que é mais que da educação. Tem crianças que não fazem isso, então... Whatever. Bom, eu também, na minha opinião, eu odeio criança falsa. Acreditem, tem criança falsa. É, berrenta. A que quer tudo na mão. É, mais do que... Ah, pera aí, quero fazer um adendo só. O Victor fala as coisas que querem tudo na mão, mas ele não fala que quando ele tá pensando, a avó dele ia oferecer comida pra ele, ele manda o pai dele pegar suco pra ele. Então, Victor Hugo, não fala isso, velho. Eu sou um cadeirante, tô zoando. Que você faz isso, ó, não brinca com isso. Eu sei, eu sei. É pecado, velho. Sei disso. É claro, a gente é apto às religiões. Um abraço também pro nosso companheiro Edilson Macedo, que patrocina até o podcast. Obrigado. Sim, também. O nosso querido pastor Pajé, que é nosso amigo, pessoal ainda. Mas pode continuar falando, Vitor. Não, mas o pessoal já deve estar achando que eu inventei de criança falsa, mas não. Tem muita criança hoje em dia que é falsa pra caramba. Acha que é estrelinha, não tô falando de idade pequena, tô falando. Deixa um exemplo. É um exemplo. Ah, o exemplo que eu sei, eu vou conhecer um amigo meu, é falso pra caramba. E olha que ele não tem, acho que nem 10 anos, assim. Não sou amigo dele. Mas como assim? Por que falso, você fala? Tipo, ele se faz demais, sabe? Aí não. No final, aí depois ele acaba mudando, sabe? Ele é legalzinho. Mas isso é mudança de personalidade, é isso? Sim, sim, mas ele também se faz demais. Ele se acha, é isso? Sim, sim, sim. Então, problema de crianças prepotentes, é isso? Sim. É isso que o doutor quis dizer. A criança é prepotente, gente. Isso que ele quis dizer, tá? Enrolou. Imperativo. Mas ele acertou agora. Então, cara, eu também odeio criança assim, velho, que é birrenta. Eu não suporto criança que faz birra. Eu acho que vai de educação também, igual o Faraco falou. E se você for uma criança birrenta aí, já sabe, né? Eu te odeio. E quando eu odeio... Essa voz de assassino do Ramon. E quando eu odeio pra valer, velho. Tome cuidado, hein? Mas beleza. Agora vamos falar, tipo, vamos falar de quando eu era criança, que brinquedos que eu tinha, beleza? Eu tinha uns brinquedos que era assim, pula macaco. Vocês não conhecem que brinquedo que é esse, eu acho, pula macaco. Não tem a mínima ideia, meu. Eu tinha alquimia. Alquimia era um brinquedo muito massa, velho, muito massa. Que, tipo, você era tipo alquimista, velho. Você fazia fórmulas. Era brinquedo de química, tá ligado? Quem queria ser químico iria brincar com isso, mas como eu não sou, não gostei muito. Eu tinha também o futebolzinho Gulliver. Quem já teve o futebolzinho Gulliver? Não, eu não cheguei a pensar, não. Eu posso até ter tido, mas eu não lembro assim, recordo como é que era. Tipo, De nome assim eu não lembro. era um negocinho que vinha tipo numa maleta, o campo era de pano e tinha uns bonequinhos com um pezinho verde. Só mexia a perna para chutar. E o Não, eu não fui dessa época, não. Ah, então tô me sentindo um velho aqui, velho. Para com isso. Mas você é. Eu sou. E também tinha o jogo da vida. Nossa. Jogo da vida aí também. Era jogo pra antissocial. Não, cara, tipo, não era um social, velho. Você podia jogar com seus amigos, velho. Que preconceito que Não, mas o jogo da vida, cara. Fala. Nunca. é esse? É, cara, porque tinha profissão, tinha seu salário pra receber, tinha que pagar imposto, era da hora, velho. São muito mais bom que imobiliário. Ah, banco imobiliário era pra gente nerd, velho. Para. Tô mentindo? E esse preconceito aí, hein, Ramon? Mas quem que é preconceituoso, velho? É, daí que a identidade significa nada, pode ser legal. Nada a ver, cara. Nada a ver. Tá bom, né? É, vamos daí que já tá. Já tá ficando quente. Já tá dando briga já. Mas eu quero que vocês falem quais foram Brinquedos marcantes. os brinquedos que vocês tiveram. Então, eu tive o Aquaplay, que era muito divertido. Tive também aquelas geleinhas lá que eu não me lembro A quais. moeba. É, a moeba. Também tive. Também futebol de botão era muito massa, cara. Eu tenho até hoje aquele campinho lá que tinha. Também tinha aquelas lousas que você desenhava e depois apagava, sabe? Sim. Era muito legal. E o bichinho virtual. Ah, Ah, putz. putz, quem Eu nunca teve bichinho virtual? Ah, também putz. tive bichinho virtual, cara. Eu chorei quando meu morreu. Nossa. Brincadeira, brincadeira. Aí conflito. Aí é muito viagem, muito viadagem. É Nada brincadeira. contra quem é, tá? Não, só foi uma brincadeira, não. Tá bom, foi brincadeira. Vocês, eu nunca Você fui. acha que foi brincadeira, Faraca? Ah, eu fico atrás do muro, hein? Atrás do muro ou em cima do muro? É, mais uma relíquia do Faraca. Não, mas foda-se. Mais uma relíquia do Faraca. Mais Mais uma uma. pedra, não relíquia. Parabéns, Relíquia, eu vai fiz virar. sabe corrigir e fez uma nova pedra. Tá, vai Parabéns. virar relíquia, relaxa. Como sempre, a gente sempre dando fora, né, velho? A gente nunca Lá fala todos por isso. fora do É, backstage. o nome já disse, por fora do backstage. Tipo, também a gente esqueceu de falar, cara, pra criança que é aquelas promoções que o McDonald's faz, que é o McLanche Feliz. Que Nossa. por sinal, eu nunca comi porque nunca gostei de McLanche Feliz, só acho besteira, você paga mais o brinquedo do que o lanche. Mas eu quero saber se vocês já comeram McLanche Feliz alguma vez nas suas vidas. Mas é claro, cara. É Claro. bom, velho. Não é bom não, velho. É sim, e às vezes até vem uns brinquedos legais. É muito caro pra pouco lanche, velho. Dependendo de quem Ah, você faz, é compra bom. 5 e me junta tudo. Não, cara, fica muito caro daí. Não, mas quem tem dinheiro? É, tipo, Conta Faraco história. assim. Quem é rico igual o Faraco consegue comprar, né? Não, mas vale a pena, cara. Tô zoando. Não vale a pena, mas é bom sim, cara. Ah, velho, não sei, não Só é sei. pequeno, mas também pra tipo um lanche assim de 15 minutos, tá ótimo. Tá ótimo, é isso mesmo. Agora, o que mais pra vocês é coisa de criança? Vamos ver. Tem programa que é destinado pra criança, tipo novelas. Eu sei que o pessoal vai meio que me criticar, mas, por exemplo, Carrossel. É pra criança. Tem aqueles E... programas educativos também no Disney Channel, eu acho que é um cara Ratimbu. da fase. É Art Attack, eu acho. Arte Ataque, isso mesmo. Meu Ah. primo assistia isso aí. Então, eles ensinam a fazer um monte de coisa lá, bacana. A TV Cultura também é uma que. Uma empresa de televisão que sempre tá aí, dando audiência ao público-alvo crianças. E é bem bacana isso, assim. E reza a lenda, falar em carrossel, que um dos nossos ouvintes aqui, ano passado, assistiu um Rebelde. Eu não vou falar quem é também. Se vocês Chega quiserem às suas próprias conclusões. Se vocês É quiserem óbvio saber. que não sou eu. Nem eu, né? Claro que não. Se vocês quiserem saber quem que é o leitor, que o leitor não, o participante que eu assisti é Rebelde, deixe no comentário aí que eu vou falar na próxima edição, hein? Ele querendo ou não, eu vou A revelar. próxima edição promete, hein? Várias revelações, né? A próxima edição promete, gente. A próxima edição é foda. Bom, eu acho que coisas de criança a gente também já falou tudo que poderíamos falar, eu acho, certo? Ou vocês querem fazer um comentário a mais? Depende muito, assim. Vocês não acham que ficou meio curto? Não, cara, acho que deu pra. Eu acho que deu pro pessoal, né, saber o nosso objetivo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem aqui conhece Patati Patatá? Eu CD desses caras. Pergunta pros quatro aí. Rodolfo também e Edu, podem responder essa pergunta. Vamos, gente. É pra hoje. Lol. Eu só quero... Então, beleza. Eu quero falar que pra quem... É que vocês não sabem o que tá acontecendo nos bastidores desse estúdio. Até o Valdomiro pirou, hein? O Valdomiro tá aqui em casa hoje. Por incrível De que pareça. novo? Não, então semana passada um faraco. É, Pra é. quem não sabe, Patati e Patatá funciona na televisão aqui na cidade onde eu moro, que é Limeira. Eles tinham um programa aqui em Limeira, cara. E era horrível, velho. Eles são horríveis. E daí, velho. Mas muitos representantes são fakes, sabia? Né? Os originais é aqueles que estão no SBT hoje em dia. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui conhece o Geraldo Luiz, da Record? Eu conheço. É só ouvir o nome desse cara que eu já lembro daquela música do Chitãozinho e Chororó. Bom dia, bom dia. E o Galo, ele é foda, cara. Ícone. E vocês dois aí, Rodolfo e Edu? E você, Edu? Então, só tirando o Edu, pra quem não sabe, o Geraldo Luiz também é de Limeira. Ele nasceu aqui em Limeira. Tem que dizer que esse cara. Que cara talentoso nasce aí, hein, Ramon? Tipo, André Sanches é de Limeira também, cara. Só a gente talentosa, cara. Você viu só? Então, galera, eu acho que de coisas de criança, a gente já falou tudo. Se vocês quiserem ouvir mais coisas sobre esse assunto, deixem nos comentários. Pô, eu senti muito assim. Pera aí, Ramon. Você falou do Geraldo Luiz, mas só pra falar que ele era de Limeira? Só. Qual foi o objetivo disso, cara? Só pra crer de Limeira. Ah, legal. Ah, cara, tem uma trilha. Vontade eu ia fazer uma pergunta aqui, cara, mas. Tem uma trilha que é de Limeira também, cara. Aquela como que é? Alguma coisa Barone. Esqueci o nome dela. Ela é de Limeira também. Ela foi paquita da Xuxa e é de Limeira. Vixe. Limeira só tem gente famosa, velho. Mas é foda. O Pelé é de Limeira? Não, Pelé é de mim. Tá vendo legal, cara. Brincadeira, hein, amor? Então, beleza. Então, galerinha, o assunto de crianças já deu o que tinha que dar. Se vocês quiserem ouvir mais sobre esse assunto, deixe no comentário. Principalmente o cara que sugeriu, né? Que foi o Leozinho. E o Eduardo, depois eu te respondo que é o Geraldo Luiz, beleza? E agora o nosso último tema, mais ou menos importante. Foi sugerido por Renan Oliveira. Ele tá sempre com a gente, hein, Ramon? Não vamos ser próximo. Oi? Ele tá sempre com a gente. Não vamos ser próximo. Valeu aí, cara. Só pra lembrar, O Tufão está aqui, eu tô pressentindo isso. Eu também. Eu acho que agora, quando a gente fala isso, ele se caga todo na calça, com medo da gente poder descobrir quem é. Um dos dois daqui é o Tufão, hein? Eu acho isso. Eu acho. E o assunto é coisas que me emputecem. O título é auto-explicativo. Eu não preciso falar nada, né? Ah, depende. Então, primeiro o Faraco vai falar as coisas que me emputecem, ele, depois o Vitor e depois eu. Coisas que me emputecem. Primeiro, funkeiro ouvindo música no celular sem fone de ouvido, típica. Também, programas de televisão chatos, como, por exemplo, programa do Faustão. Eu não tô pegando no pé dele. É ruim mesmo. Que eu falei, mas ele é ruim demais, cara. Eu também tenho ódio de quem é hater do John Cena e não sabe porra nenhuma, porque eu odeio o cara. Sou hater também de quem acompanha a WWE no esporte interativo, me emputece, caralho. E eles ficam comentando muita merda. Eu sou... O comentário do blog vê pelo esporte interativo, então ele te odeia. Me emputece também... aquelas mensagens no Facebook que o pessoal coloca, tipo, por exemplo, um cachorro sumiu, não sei o que tem, e coloca... Não, por exemplo, um cachorro foi assassinado. Foda-se, e você postando vai trazer ele de volta, entende? E coisas que me emputecem também. Por exemplo, o pessoal fala assim... Pessoal que é anti-corintiano, entendeu? Me emputece bastante. O pessoal que fica pegando no pé assim do Corinthians, falando que a gente não tem história, vão tudo se fuder. Tá certo que eu vou perder metade dos leitores agora, os torcedores de outros times, mas vão se fuder, tá certo? Vocês que falam mal do Corinthians e tem motivo pra isso. Então, tem muitas coisas que me emputecem, cara. A gente percebeu já, cara. Eu posso fazer uma lista? Pode. Mas, cara, o Faraco tirou praticamente tudo. Tudo, cara. Pode fazer uma lista assim, cara, faz aí. Não, depois eu mando pra todo mundo que quiser pro bloco de notas. Ah, então não, beleza. O próximo é o Vitor Hugo, lógico. Fala. Bom, aí, Vitor. Coisas que me putessem é faltar luz no momento mais importante. Que a gente tá precisando. O momento que a gente tá precisando de luz falta. Que eu odeio demais. Coisa que me putece é tá um frio do caramba, ter que tomar banho gelado. Odeio isso. Mas pera aí. Você só vai tomar banho gelado se tiver chuveiro elétrico, né, velho? Eu sei, mas aqui não dá pra tomar banho quente. Aí, fazer o quê? Barraco do Vitor Hugo, hein? Tá um canado. Mentira, tudo. Praticamente, vou tirar 75% aí do Faraco de... Disse, odeio os haters do John Cena, que fala que odeia ele, não tem um motivo pra falar contra ele. E é mais do que o faraco caiu. Eu vou pausar aqui rapidão. Pera. Eu odeio bastante os haters do John Cena, que eles não têm argumentos pra terem essa opinião. Eles até têm argumentos, mas não são cabíveis. Falar que ele... É igual falar do The Rock. The Rock sai... Ah. Não, é uma coisa é ter argumento cabível, mano. Uma coisa é você querer defender só pra ser... Esse seu... Ah, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Coisa... Aquela choradeira. E o que significa? Ah, sim. Entendi agora. Entendeu? Então, mais coisas... É que eu sou chato mesmo, eu gosto de te pressionar na minha opinião, na sua opinião. Entendeu? Entendi, eu já percebi isso já. É legal. Eu sei, você acha, velho. Mas outra coisa também, como o Faraco citou, é os fãs de esporte interativo. Eles se acham os melhores conhecedores de wrestler no mundo, sendo que não conhece o nome de... 15% do... Eu odeio todo mundo do esporte interativo. Tem gente que sabe mesmo, que é fã. Então, desconsiderem a parte que eu sempre falo de todo mundo. Só algumas pessoas. A gente fala todo mundo em termos, aqueles que só assistem porque não tem opções de entrar na internet e assistir, assiste pelo esporte interativo. Não, nem isso. É aqueles caras que assistem e acham que já são os melhores no assunto. Então, é o que tinha dito, mas outras coisas que eu me apetece também é quando a gente tá dormindo e tá chovendo uma fabuné e a gente fica uma preguiça do caramba de acordar. Chovendo pra boné, nunca ouvi essa... Esquece, tá indo bem, Ramon. Sim, cara, bem demais. Nossa, só agregando valores, hein? Então... Acho que dia tá bom, né? Se não ficar dia todo falando, passo a palavra pro Ramon. Falar. As coisas que me putecem são... Crianças birrentas... pessoas... das crianças, hein, Ramon? Sim, eu não gosto de criança. Pessoas que não conhecem nada de wrestling e acham John Cena o melhor lutador do mundo. Eu odeio essas pessoas. Pessoas que acham que tipo, CM Punk, Sheamus e John Cena são fodas. Vão pesquisar mais sobre o wrestling, porque vocês não sabem nada ainda. Não, mas tipo, gostar de um lutador assim... Não, tipo, não, calma. Gostar tudo bem, você não pode falar que ele é melhor que todos, cara. Porque não é assim. Tipo, o Vitor Hugo, ele é fã do Orton, mas defende o Orton com unhas e dentes, velho. Sacou? Ele acha que o Orton é o melhor lutador do mundo. Ele não é o melhor lutador do mundo, o Orton, velho. Não, eu sou humilde, cara. Quando... Teve uma época que o Orton tava no auge. Sim, ele... Eu tinha argumentos pra dizer que ele era o melhor no momento, mas agora ele tá em declínio, velho. Se lá ele não volta pro wrestling tão cedo, cara. Mas enfim, eu não gosto de posers, acho que deixei bem claro no último podcast, né? Uhum. Eu não gosto, não gosto de boizinhos, não gosto de patricinhas, pra mim pode morrer esse tipo de pessoa. Não, você não gosta de boas patricinhas que se acham, por exemplo, né? Sim, que se acham. Porque, tipo, ser rico assim, por exemplo, tem gente que é gente boa que eu conheço. Sim. Eu odeio pessoas falsas. Eu odeio pessoas que se aproximam só pra querer... Ah, esqueci. Desculpa. O interesse? Isso. Eu odeio pessoas que procuram só contratação de ajuda. E eu odeio um monte de coisa, velho. Odeio Corinthians, odeio Botafogo. Odeio... Tô zoando. Ah, cara, eu odeio um monte de coisa, velho. Um monte de coisa mesmo. Se eu for falar aqui, eu tipo, vou fazer episódio de 3 horas pra mim poder falar que eu odeio. E olha que é verdade. É, porque eu odeio bastante coisa, gente. Vocês não me conhecem. Ah, eu odeio quando o Luiz faz brincadeira idiota. Me irrita muito. O Luiz BABACA, vocês conhecem muito bem quem que é. Ou o Luiz Bala, pros íntimos. Fique avisado, Luiz, que eu te odeio. Coitado, velho. Nossa, o Benson falou que amava ele, dormia junto com ele, agora fala isso. Agora eu odeio ele. Mas já passou, já. O que que tá acontecendo, cara? E eu acho que é só isso que eu odeio. Então, como, tipo, esse era o assunto principal, as coisas que emputecem a gente, né? Sim. Acho que acabou. Exato. Então, eu vou passar a palavra pro Faraco pra ele poder ler as mensagenzinhas que vocês deixam para a gente. Só um adendo. Pode falar, Ramon, depois eu falo o adendo. Só lembrando que a partir da próxima edição, a gente vai começar... Ó, vou fazer o seguinte, a próxima edição... Vai ser o FAQ, beleza? Então, o Faraco vai fazer o edital aí pra você perguntar coisas pra gente, pra mim, pro Faraco, pro Vitor Hugo. A gente vai responder. Mas perguntas homossexuais, tá? Rafael, mas só uma dúvida aqui que a gente não tinha combinado antes. Até mesmo pro pessoal ver que não tem script, não tem isso. A gente vai, por exemplo, fazer um live ou vai gravar a resposta? Vai ser gravada a resposta. Eu acho que seria interessante ao vivo, cara. Mas como que faz ao vivo? Vocês sabem como faz ao vivo? Não, a gente dá o jeito, cara. A gente... Mas eu acho o seguinte, vamos deixar que o pessoal vote. É, vai falar. Eu só acho assim, cara, não vamos prometer uma coisa, chegar na hora e não for, não fazer, beleza? Eu não sei, eu não E até sei. porque a gente não sabe se vai dar certo, por exemplo, ao vivo. Muitas vezes pode Então. falhar, É. porque live stream costuma falhar mesmo, a gente até pode maquiar quando, por exemplo, gravar. Pode acontecer também de muita gente não poder ouvir, aí depois a gente vai ficar falando, mas pô, por que eu não tava? Não tem uma gravação, e aí fica complicado. Mas vocês decidem. A gente não promete nada. Por enquanto está sendo cogitado gravar, mas vocês Sim. Sim. sabem. Deixem os comentários aí. E se alguém souber como faz ao vivo, ensina a gente, Ensina que vai aí ser que a um bom. gente. Eu sei só um pedacinho, mas não é o suficiente para ensinar para ele. Então ajudem-nos. Sim. É isso daí. Então agora é com o Faraquito. Ah, só um adendo também, que hoje os temas, assim, foram múltiplos, então se vocês gostarem de temas múltiplos e objetivos, que não são longos demais, falem nos comentários, mas se vocês preferem como antes, que a gente se concentre em um só tema, pesquisa sobre o assunto e fala, vocês deixem também as vossas opiniões a respeito. E agora Isso aí. é aqui. As mensagens, o pessoal até colaborou bem, agora dessa vez. Começaram com a palhaçada de First Comet, então pare com isso, faz um favor. É, first comment no seu cu. Então, o Richard falou que gostou do podcast e que já está praticando, e já está praticamente virando diário, e elogiou o tema da última edição Valeu, que foi cara. televisão, programação televisiva. Valeu, cara. E o Luiz falou uma coisa bem nada a ver aqui, o Luiz Bala. Ele falou muito foda este cara. Ouvi ao vivo e vou baixar. Foi muito bom, espero que gostem. E o cara ouviu Porra. ao vivo, vai baixar. Espera que a gente goste. E muito foda este cara. Ô Luiz, você tá com algum problema, cara? Tá com remédio Sim, em cara. dia? Tá com remédio em dia? Acho que Ah, não. agora uma pergunta muito boa aqui do Jever, ou Gever, ele fala o seguinte, que o tema é interessante e pergunta pro Ramon qual é o apelido de todo mundo no podcast. Então, cara. Provavelmente o Edu vai estar falando, ele falou nossos apelidos no chat que não são verdadeiros, né? Mas, Sim. Sim. enfim. Falei. Bom, o meu pode ser Ramones, não por causa da banda, mas é Ramones, ou Monzeira, ou Monzeira, ou Ramonitz, que a minha amiga me chama assim de Ramonitz, Ramonzito também. Ramonzito também. Ou só, cara, Ramonzito, Ramonitz, Monzeira. Qual que é o outro que eu falei que eu esqueci? Ramones. Ramones, isso. Tem quatro. Se vocês escolhem por qual me chamar. Menos Salsichão, que eu não gostei desse. Ai, ai. E aí, e os seus, Vitor? Ah. Tipo, o pessoal costuma me chamar de Vitinho, né? Tem Será que tu vai falar aquele que a gente sabe, não, Ramon? eu vou Melhor falar assim. não, cara. Eu vou falar assim. Eu vou falar assim. Revela então pro pessoal. O apelido do Vitor Hugo aqui no podcast é Donatello. Não nos Parece perguntem o por. ódio eterno da gente. Não nos perguntem por quê, mas é Donatello. Eu também Vocês vão queria saber disso. Aí. saber. Me respondem. Você sabe, sim. Você que não quer falar a verdade. Não, me apelidaram e pronto, ficou, né? Só queria saber por quê, não tem nada a ver. Então, os meus, assim, são Gui, típico, né? De todo mundo que chama Guilherme. São também o pessoal aqui costuma me chamar de Faraco, que é meu sobrenome, mas a maioria das pessoas na vida real não me chamam de Faraco. MC Faraquito, não me perguntem por quê. E Dolph Richards, que é meio que um nickname meu, não é bem o apelido. Então é isso aí, cara. Valeu pela pergunta. Até que enfim, uma que preste. Sim. Deu mesmo. O Douglas falou que dessa vez ele pegou o link antes da hora e falou que ele é um like a ninja. O pessoal do grupo sempre me enche no saco pra mandar antes, então não estranhe. O Dennis falou que ficou muito bom e que tá quase diário o podcast que ele tá baixando. Provavelmente ele já baixou, ouviu e já comentou de novo. Não Sim. sei. O Edu, que tá aqui. Edu Duarte. Aí, Edu Duarte. Ele falou que esse tema foi sugerido da programação. Aí sim, né? E ainda falou que tá no aguardo pelo Twitter. A gente já explicou sobre o Twitter, mas se o Ramon sim. quiser relembrar, sem problema. Sim, então, o Twitter, eu não vou criar o Twitter, porque o Faraco falou que tá preparando uma surpresa aí pra gente. Eu não sei o que é, ninguém sabe. Eu também não ele. Sei, admito, não sei. Então, fiquem no aguardo aí pra saber o que ele tá fazendo pra gente. O Ricardo falou que recomenda que criemos um Facebook para responder ele na próxima edição e fazer um FAQ. Ele falou que implora. Não. O FAQ a gente já falou como que vai ser, cara. Próxima edição. Eu acho que sexta-feira que a gente vai fazer. Eu não garanto, mas muito provavelmente, sexta-feira. É, quem sabe. Sim, sexta-feira. E sobre o Facebook a gente não vai criar. Por quê? Porque já tendo o ProWrestling Brasil, não tem por que diferenciar, separar. Então, se contente com o que tem. primeira vez que o Clayton tá ouvindo. Muito obrigado. Mais um ouvinte. E o detalhe pro comentário do Luiz Bala, eu acho legal de citar. Ele falou assim, a primeira vez a gente nunca esquece. Como é, sempre, comentários criativos. É, isso é verdade. E o Mats falou Matits. Não sei pronunciar essa bosta, velho. Vou falar Matheus, tá? Se foda. E muito bom já ter outro pra baixar. E aliás, avisem o Vitor Hugo que gostei do canal de games. Tá aí, Vitor Hugo. Ô, oh, vai. Aí, Vitor valeu, Hugo. Cara. Faz o merchan aí, velho. Não vai aproveitar, seu bicho. Fazer o merchan meio falso aqui. Que é o melhor canal? De game? Nossa. Não, peraí. Só fala qual que é o canal e pronto, cara. Brincadeira. Valeu pelo apoio. Logo tá saindo mais vídeo. Vou tentar fazer o mais rápido possível. Eu também sou do canal e o Ramon também. É, Ramon. Sim, eu irei fazer games retrô, beleza? Eu vou fazer minha apresentação ainda. É isso daí. E Vitor Hugo, eu vou deixar o link lá na descrição, mas sim, já sim. Fala pessoal aí qual que é o link. Bom, você vai lá, né? É www.youtube.com/gaming, with brothers. Aí o logo vai estar um GWB, com o símbolo rosa, não me pergunte por que do rosa. Na verdade é roxo, se eu dar o toque. Não me pergunte também, porque é roxo. E, por enquanto, eu acho que tem dois vídeos. Não sei se até o cast ser postado vai ter mais. E Counter-Strike Source e Saga Minecraft. É a Saga Minecraft que a gente tá querendo começar aí. Que, inclusive, pra quem curte Minecraft e deixar um link de mapa aí, pode deixar aí que o Faraco me passe e eu vejo se é bom. A gente faz e... Pode até dar um crédito, mas... Vamos pra próxima pergunta. O Jenny falou pra gente fazer um quadro de salves, então eu vou fazer isso na hora que eu terminar de ler as mensagens. Boa ideia. O Chris perguntou uma coisa meio... Foi boa a pergunta, mas esse VIP ficou meio estranho. Ele perguntou como ele pode ser um ouvinte VIP. Ramon, você... Cara, já falei, fiquem ligados no Facebook e da PWB. Ou no Cebox, né? O Cebox é mais pra gente, mas a gente vai fazer no Face também, vai. Porque a gente não tinha dia certo pra gravar, a gente grava do nada. Então fiquem ligados, porque pode surgir uma mensagem lá pedindo ouvintes. E o que você pode ser o próximo, né? Que nem o Edu e o Rodolfo que estão aqui com a gente. Sim, o Edu e o Rodolfo, eles vieram pelo box. O Zé Paulo mandou uma sugestão no post passado que era sobre a mídia e o sensacionalismo. E essa é uma boa ideia, a gente vai fazer muito provavelmente na próxima edição. Não, sim. Mas a gente vai fazer sim. Não prometemos nada. Mas a gente vai fazer. Isso eu tenho a certeza. É, mas o Marcelo fala que o tema é interessante e bom setlist. Cara, entendo, não tem setlist. É música de abertura e de encerramento, cara. Não tem setlist. O Renê falou... Pode falar, Ramon. Sempre que os caras insistem em falar... Esse setlist, cara, não tem setlist nenhum, velho. É, o Rec deu o Twitter, né? É. Já. O Renê falou que recomenda que vocês que a gente adicione mais efeitos sonoros, que ficarem mais legal. Eu vou pôr mais efeitos sonoros. O Gilson falou que é também a primeira vez que ele vai ouvir e perguntou se o Ramon era de um antigo cast. E se for, ele achou legal. Muito sim, bem. Cara, sou eu mesmo. E o Ramon é... Sou eu mesmo. De membro, voltei como apresentador, viu só? O Júnior perguntou. Ele falou que depois de ouvir o último podcast, ele se interessou em participar. Se tem algum jeito. Ramon, sabe responder o Júnior? Cara, a gente, ó... Só pode participar como ouvinte, cara. Como membro, não tem mais vaga, infelizmente. Pode então, ter uma participação especial, mas não agora. A gente não tá interessado. Sim, não... Isso. Então, pra você participar como ouvinte, só fora a gente tá falando aqui. Fique ligado aí que você pode ser o próximo. O Michael falou que em menos de 2 semanas já temos 5 edições gravadas com essas 6. É a sexta, né? Se eu não me engano, é a sexta. E que a gente tá se dedicando demais. Ele deu os parabéns. Valeu, cara. Sempre agradando vocês aí. O Igor falou que a gente podia ter falado de novelas na programação televisiva. Cara, eu acho que ninguém assiste novela aqui, pelo menos. Eu não assisto. E a gente pode fazer uma segunda parte, como o Ramon respondeu ele. É. O Amaral falou que... Ele falou, aí sim. E que bom que falaram do Corinthians. E que a gente esqueceu de falar sobre os apresentadores da TV e as ideias de programas foram legais, que ele riu bastante do Pasquale. Valeu, cara. Tá vendo, né? O senhor Umar. Senhor Umar. Ele falou que o PFDB, olha, a gente ia ter uma sigla. É um ótimo podcast que o Faustão não gosta do PFDB. Não gosta. Nem a gente gosta dele, então... Nem a gente gosta dele. O Márcio também falou que odeia o programa do Faustão e que gostou do cast e das nossas opiniões. Valeu, cara. Valeu, cara. Você é foda. Não, eu sou foda. O Tufão falou que adorou o podcast e pra ele foi a melhor edição de todas. E por boato ele tá aqui nessa chamada, hein? Né, senhor Tufão? Sinto que ele tá aqui, então ele provavelmente tá com o cu na mão agora. Sim. Esse é um dos segredos desse podcast, né? Quem é o Tufão? O José falou que gostou muito e que pode ajudar no design do Twitter. Entenda, meus malditos! Twitter, caras! Acho que o título desse podcast vai ser... Por fora do Backstage 6. Não teremos Twitter. Meu Deus. Meu Deus do céu. O Souza, ele falou o seguinte. Mais uma ótima edição. Ele falou que terminou de ouvir e que a gente podia falar na próxima edição. Essa foi muito, muito nonsense. Sobrar demais. Preservação da natureza. Então a gente vai fazer um PFDB mais 20, é isso? É. E abaixo o Rimagino. Junto com a ONU sobre isso. Lamentável, cara. O Pablo falou que futebol causa. Que tema de futebol causa brigas, mas é primordial. E por favor, façam sobre futebol. Eu até concordo que é primordial, mas o Ramon e o Vitor, eu acho, não sei. Eles acham que isso pode virar muita briga, então a gente achou melhor não fazer, né? Mas eu gostaria que tivesse, sim. Eu também gostaria, mas, sabe, o pessoal acaba se elevando, até eu mesmo. Não muito, mas... O Cláudio, que está nos acompanhando há um bom tempo também, muito obrigado ao Cláudio, abraço especial. Ele falou que o cast está bastante interessante e que se pudesse fazer um podcast assim com imagens, seria foda. Mas ele falou que sabe que é impossível. Não é impossível. Eu saberia fazer, mas dá muito trabalho. Vou tentar fazer isso na próxima. Uma ideia. É um podcast? O que, que ele falou? O quê? Botando imagens no arquivo.org dá para fazer isso. Basicamente, eu posso colocar tipo umas imagens para destacar cada tema nosso. Deixar uns links. Vou tentar. Não prometo nada. O Stone falou que o podcast tá foda. Ele falou que não vai falar que quer participar porque isso tá ficando chato. É bom mesmo. Você pode falar. O Christian falou que gostou muito da edição. E aí, Vitor? Quer mandar um abraço pro Christian ou manda ele? Não, cara. Ele é gente boa. Um abraço aí, Christian. É a primeira vez que eu vejo ele. Acho que ele merece um se fuder, hein? Não, cara, ele é conhecido. Um abraço aí, Cris. Conhecido da onde, cara? só pra dar um abraço, coitado do cara. Não, eu não quero dar um abraço pra ele. Ai, ai. Não, mancada. O Sandman falou que vai ouvir depois do jogo. Pra quem não sabe, a gente postou quarta-feira. E o matou, Romário Mito. Quero ver só se perdeu outro gol. Na final. Outro gol? Como assim? Se ele for chutar pro gol, eu fiz ir pra fora. Ah, tá. E o Alberto Nerviso falou que baixou e que vai ouvir na faculdade. Esse daí tá empenhado mesmo. Esse aí? Esse aí tá, cara. Agora, abraços, ou melhor dizendo, salves especiais ao, vamos aqui, Iago, Luciano, Richard, Luiz Bala, Gavor, Thiago, Douglas, Denis, Edu, Ricardo, Cleiton, Mattes, Jenny, Cris, Zé Paulo, Marcelo, Renê, Gilson, Júnior, Maicon, Igor, Amaral, Omar, Stone Cold Foda, Sandman, Alberto Del Rizzo, Christian, Pablo, Souza, Cláudio, Manuel e Márcio. O agora tá aquela respirada. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. E deixe então, perguntas. As opiniões também sobre o que a gente falou aqui. Se vocês preferem o FAQ ao vivo ou gravado. E é isso aí. Isso aí, galera. Bom, encerra por aqui já o nosso podcast. Vou passar para o Faraco para se despedir, depois para o Vitor, depois eu venho e me despeço de vocês. Vai lá, Faraco. Então, pessoal, mais uma edição chegou ao fim. Estamos indo bem, sexta edição já. Chegando a 10. Eu vou fazer um negócio assim. Chegando a 10ª edição, eu vou revelar o que é a surpresa. Tá selado. Aí sim, hein? Aí sim, hein? E eu queria agradecer aos participantes, ouvintes especiais, ouvintes VIPs, como o Cris falou, estão aqui hoje, Rodolfo Alencar e Edu Duarte. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado por ouvir novamente. Faraco falando, Faraco vazando. Bom, galera, esse foi mais um Fora Backstage. Espero que tenham gostado. Eu queria agradecer também pela presença do Rodrigo e do Edu, né? Que... Espero que eles tenham gostado. E até a próxima aí, pessoal. Falou. Isso aí, galerinha. Muito obrigado por ouvirem mais um podcast, né? Depois vocês ouvirem. Quero agradecer a presença do Rodolfo e do Edu por serem os VIPs hoje. O próximo então pode ser vocês. Fiquem ligados aí no Facebook, no C-Box do site. Quero agradecer também ao Guilherme e ao Vitor por participarem de novo. Guilherme não, cara, porra. Faraco. Faraco. Beleza. Pera minha agora. Valeu. Até a próxima edição. Abraço a todos. E fomos. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.